Palavras da Catinga vai agora começar. Para as comunidades rurais do semiárido brasileiro, ajudando a convivência do povo na região. A Asa criou um programa para levar informação. Riquezas da Catinga, um programa da articulação no semiárido brasileiro. Asa Brasil. Produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Olá, estamos começando mais um Riquezas da Caatinga, o programa da articulação no semiárido brasileiro. Hoje vamos falar sobre os programas Um Milhão de Cisternas e Uma Terra e Duas Águas, duas iniciativas da ASA para convivência com o semiárido. Você vai ficar sabendo como estão sendo implantadas essas iniciativas nos 9 estados em que a ASA atua. Quem vai nos falar sobre o assunto são os coordenadores dos programas Jean Carlos Medeiros e Antônio Barbosa. Conheça ainda as histórias de pessoas que conquistaram algum tipo de tecnologia da ASA, como a cisterna de 16 mil litros, a cisterna calçadão e o tanque de pedra. Tudo isso e muito mais no Riquezas da Caatinga, que já está no ar. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil. A articulação no semiárido brasileiro, a ASA, possui 2 programas. O programa Um Milhão de Cisternas, também conhecido como P1MC, e o programa Uma Terra e Duas Águas, o P1+2. Essas duas iniciativas vêm transformando o cenário do semiárido a partir da construção de reservatórios que acumulam água para suprir as necessidades das famílias durante a estiagem. O P1MC tem o objetivo de construir cisternas de placa com capacidade para armazenar 16 mil litros de água. Essa quantidade é suficiente para que uma família de 5 pessoas possua água para beber e cozinhar durante cerca de 8 meses. Mas para isso é importante que a água seja utilizada de forma adequada. Para garantir o bom uso da água da cisterna, a ASA promove uma capacitação para as famílias que conquistam o reservatório. Quem fala sobre o curso, conhecido como Gerenciamento de Recursos Hídricos, ou GRH, é Jean Carlos Medeiros, o coordenador do P1MC. Todas as famílias são capacitadas para receberem as cisternas, são capacitados num curso de gerenciamento de recursos hídricos, onde nesse curso são debatidas questões que envolvem aspectos de convivência com a região, as relações que se estabelecem no local e, ao mesmo tempo, como que essas famílias vão gerenciar esse recurso, o tratamento da água, todas as questões relacionadas com tratamento e gerenciamento da família, para que ela tenha condição de cuidar da sua cisterna a partir daí. O P1MC já construiu nos 9 estados do semiárido brasileiro cerca de 290 mil cisternas. Isso significa que atualmente mais de 1,5 milhão de pessoas que vivem na região têm água de qualidade para beber e cozinhar na porta de casa. Isso acontece porque a cisterna é construída ao lado das residências e os telhados são utilizados para aparar a água da chuva. Por um sistema de calhas e encanação, essa água é conduzida até o reservatório e de lá segue para matar a sede de quem mais precisa. Agora nós vamos falar sobre o segundo programa da ASA, que citamos anteriormente. É o programa Uma Terra e Duas Águas, o P1+2. O P1+2 trabalha com 4 tecnologias: a cisterna calçadão, a barragem subterrânea, o tanque de pedra e a bomba d'água popular. Essas tecnologias têm como objetivo armazenar a água da chuva para a produção de alimentos no semiárido. Segundo Antônio Barbosa, coordenador pedagógico do P1+2, mais de 10 mil famílias já foram beneficiadas com a iniciativa. Nós temos 2 tipos de tecnologia. Nós temos tecnologias que são familiares, ou seja, uma tecnologia para cada família. E essas hoje são barragens subterrâneas e cisterna calçadão. Nós estamos chegando a 7 mil famílias, próximo a isso. E temos implementações comunitárias que chegam a beneficiar até 10 famílias, que são tanques de pedra e bomba d'água popular.

convida você a adotar práticas agroecológicas que preservem as riquezas da Caatinga. Evite as queimadas, o desmatamento e o uso de agrotóxicos. Conserve a sua propriedade e a vida do planeta. ASA, uma articulação em defesa do semiárido. Apoio FEBRABAN. Voltamos com o nosso Riquezas da Caatinga. Hoje estamos falando sobre o P1MC e o P1+2, duas iniciativas da ASA de convivência com o semiárido. Esses dois programas estão mudando a vida de quem mora no campo a partir da construção de reservatórios que acumulam a água da chuva. No caso do P1MC, a água da cisterna é usada para beber e cozinhar. Já as tecnologias construídas pelo P1+2 possibilitam o cultivo de alimentos e a criação de animais, mesmo nos períodos de estiagem. Isso significa uma verdadeira revolução na vida de famílias agricultoras. Quem comprova essa afirmação é Maria Uzeni, presidente da Associação dos Pequenos Agricultores do Sítio Alho, no município de Araripina, em Pernambuco. A agricultora que conquistou a cisterna do P1MC, um tanque de pedra e uma cisterna calçadão pelo P1+2, fala sobre o que mudou na sua vida. Antes eu utilizava uma água poluída. Era uma água que vinha das roças, das estradas, que os agricultores até aplicavam veneno nas lavouras. E há 7 anos atrás fui beneficiada com a cisterna de 16 mil litros como membro da Associação dos Pequenos Agricultores do Sítio Alho. E há 1 ano agora recebi um tanque de pedra, que é uma água de boa qualidade. E estou mais feliz ainda por ter recebido também uma cisterna calçadão, que é uma água de boa qualidade e que vai beneficiar eu e minha família o ano todo com uma água boa. Quem também comemora a conquista das cisternas dos programas da ASA é seu Raimundo Pereira, morador da comunidade Teteu, no município de Milton Brandão, no Piauí. O agricultor conquistou a cisterna calçadão há quase 1 ano. Já a cisterna de 16 mil litros, ele tem há 3 anos. Durante uma entrevista concedida à comunicadora popular da ASA no Piauí, Paula Andréas, seu Raimundo fala sobre a sua vida antes e depois dos reservatórios. Mudou muita coisa, que primeiro, quando chegou a pequena, a água era um pouco difícil. Aí começou a melhorar mais, né? Aí quando veio a cisterna grande, aí ficou tudo mais fácil. Por causa que mudou a água, que ficou mais. A gente fez também os plantios. O calçadão também serviu para a gente secar casca de mandioca, goma. E antes das cisternas, como que vocês obtinham água? Era carregando de poço cacimbão, poço na faixa de uns 15 a 16 metros, puxado a balde. E a água da cisterna pequena é utilizada para? Para beber e cozinhar. Isso mesmo. E, assim, os cuidados que você tem com a cisterna pequena? A cisterna pequena, antes de chegar as primeiras chuvas, é bem lavada, é bem coberta, toda tampada. E quando é para chegar as primeiras chuvas, a gente lava. Aí que coloca os canos para cair água dentro depois das 3, 4 chuvas primeiro. O nosso programa já chegou ao fim, mas em breve estaremos de volta. Um grande abraço a todos e todas e até o próximo Riquezas da Caatinga. Entre em contato conosco mandando uma carta para o endereço Rua Nicarágua, número 111, bairro do Espinheiro, Recife, Pernambuco, CEP 52020-190. Você também pode mandar um e-mail para asacom@asabrasil.org.br ou ligar para o número 0 operador 81 2121 7666. O Riquezas da Caatinga tem produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apresentação Mariana Maza e Silvio Gleison. Contribuiu na reportagem a comunicadora popular da ASA no Piauí, Paula Andréas. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Riquezas da Caatinga acabou de apresentar. Você acompanhou o programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil.